Sucesso, meu parceiro, meu irmão Gustavo Lima. Do que adianta apagar meu número da agenda, se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória? Do que adianta tomar todas no fim de semana, se na segunda-feira vai se repetir a mesma história? E você vai acordar, vai se olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer. E não consegue esquecer. Galera do Pernambuco, E você vai acordar, vai se olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe um sujeito que você não consegue esquecer. Trevo do Jonas, Esmeralda Santos, beijo. Tocar que não tem volta. Vai ver que era feliz e não sabia. Vai sobrar espaço na sua cama, mas vai botar alguém pra dizer que te ama. Ninguém te completava. Sujeito. Obrigado, tá? Beijão. Você vai acordar.